Obrigado. Beijo, valeu. Beijo, beijo. Um beijo. Um beijo, um beijo, beijo e uma beijo. Ô, Diego! Eu? Não! Não quê? Vai, tá aqui na padaria, né? Começou às 10, né? Ah, começa tá. Das 10 da noite às 8 da manhã. Rapaz! E nós fica das 10 às 8 ligadinho na Rádio Massa. Tamo junto! Tamo junto, cara. Bom trabalho aí, virando essa madrugada. Beba, por favor, não se esqueça. Aqui curtindo a Massa FM também. Pra fazer essa hora passar. Pro trabalho render, né, cara? Tem que render esse trabalho aí, pô. Tem que distrair essa cabeça durante a madrugada, senão lascou. Primeiro que a hora não passa. Depois madrugada, que a tranquilidade. Eu não sei vocês, mas primeiro que eu não gosto de silêncio. Não gosto de silêncio. A madrugada automaticamente deixa a gente mais lento. Você fica mais lenta durante a madrugada. E se eu tô trabalhando, o negócio não tá rendendo, eu já fui de você. A cabeça começa a pensar, só pensa coisa ruim. É aquele ditado: cabeça vazia, mente vazia, espaço pro inimigo. Bata na madeira, bata na madeira. Bate de novo e vambora. E vambora. O teu amor foi tão perfeito, não me canso de dizer. A melhor fase da vida foi quando eu fui de você. Eu já fui de você, eu já fui de você. Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você. Olha, Lidiane, tudo bem, Lidiane? Ô, Lidiane, meu nome é Diego Luiz, tá bom? Amor, eu não. Prazer falar contigo também, mulher. Bem-vinda, muito obrigado. Eu só fui de você, eu não fui de mais ninguém. Você me... Cadê o Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Marcelo Elétrica, olha ele aí, ó. Quem é você, bom dia? Dia, Diego, aqui é nós, os padeiros de Santa Bárbara, Thiago e Fábio. Grande. Toque uma pra nós aí. Tá bom, tá bom. Bom dia. Oi, Diego. Oi. Boa noite. Boa noite. Nossa. O que aconteceu? Obrigada, viu? Meu marido mandou um áudio, você respondeu rapidinho. Meu nome é Vera Lúcia e você escutou o áudio do meu marido, né? Que é o Tabica daqui de Mirandópolis. A nossa rádio é massa. Muito obrigado. Obrigada, viu? Valeu, obrigado a vocês. E Deus abençoe sempre você e vocês você também. Continue sendo esse cara. Opa, estamos aqui, okay? Aprendendo. Valeu. Tchau. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Diego, tudo bem? Iniciando viagem por aqui, saindo de São Paulo e vou para Pernambuco. 4 dias na companhia de vocês aqui durante as madrugadas. Então tamo junto, Dan Carvalho. Vá com Deus aí no trecho. Vá em segurança. Boa viagem pra você, viu, cara? Deus abençoe você nesse percurso aí que é bem longo, bem longo. Chegando lá, dá um toque pra gente, ó. Cheguei. Tô por aqui já, hein? Beleza? É. Ô, Diegão, boa noite, boa tudo noite. Bem? Eu tô bem, você? Sou a Patrícia, é 24 horas massa. Aê, Patrícia. Limpo a casa toda, é só a música de alegria, sertanejo. Eu tô rachando o bico com essas musiquinhas que você colocou agora aí, viu? Muito engraçado, viu? Valeu. Só risada. Boa. Um beijão. Boa, um beijo grande. Limpando a casa, mas tu limpa a casa durante a madrugada. Caramba. Vizinhos aí não reclamam, não? Ou você limpa, mas limpa na disciplina. Nada de ligar aspirador de pó. Nada de ficar batendo tapete. Tem vizinho que, meu Jesus. Ter vizinhos bons, no meu ponto de vista, tá? É como ganhar na loteria. Forte, querendo namorar. Vizinho. Tá querendo a minha periquita. Jesus. Que há muito tempo eu tô doida pra dar. Uma águia passou pelo meu quintal. Um grito muito forte, querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita. Até presenciei. Presenciei hoje. O grito dela por aqui, vindo trabalhar. Os vizinhos lá na mó treta. Uma treta lascada lá. Pra sobrevoar. Por que a treta? Não vou dar pro DJ Juninho. Ele pode. Porque um vizinho. Não que eu fique bisbilhotando jamais, não vou ficar. Não tem por que fazer isso. Tô com medo de dar. Mas comecei a ouvir uma voz mais alta aqui. Uma voz mais alta lá. Aí eu encostei na janela. Não que eu quisesse encostar na janela, parecia um ímã. Eu de um lado. Minha filha do outro. Anda, Catrina. Paguei a luz, né? Pra não fazer sombra. E tô aqui, ó. Fala baixo. Fala baixo. Acho que o pau tá quebrando aí na rua. Eu acho que o negócio. O que você acha? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Pra, né, se informar, se atualizar. A minha periquita. O problema é que um vizinho estava colocando o seu lixo. Na lixeira do outro vizinho. Passou pelo meu quintal. Rapaz. Muito forte, querendo namorar. Acho que tá querendo. Aí o dono da casa. Tá muito. Desceu pra colocar o seu lixo na sua lixeira que ele comprou, ele pagou. Um grito muito. Lixeira dele. Querendo namorar. Pegou pra colocar o lixo, não tinha espaço. Tá muito. Mas peraí, não tem espaço? Mas como assim não tem espaço? Sou duas semanas e essa águia. Perguntou pra esposa. Você colocou lixo lá? Não. Ah, tá. Quem colocou esse lixo aqui? Casa com câmeras? Vamos puxar nas câmeras. Aí viu o outro vizinho. E isso já vem acontecendo há uma cota. Há um tempão. Aí já viu, né? Aí jogou o lixo na casa do outro. Não sei o que mais. Aquela briga feia terrível. Mas a pergunta é... O que a pessoa tem na cabeça... O que tem na cabeça de não querer que fique lixo na frente da sua casa? Então, ah não, o vizinho tem uma lixeira, tá vazia. Ah não, não quero lixo na minha casa. Não, não quero colocar lixeira na porta da minha casa, vou colocar na frente, vou colocar na lixeira do vizinho. O que que tem na cabeça, meu Deus? Eu fico pensando, juro por Deus. Agora, bicho, eu não sei. Não. Eu deixei de ser otário. Eu não consigo entender. Chegou o verão, vou fazer tudo ao contrário. Sinceramente, agora, não dá pra entender. Inverno. Então, você tem um vizinho bom, hein? Fica em quatro. Você tem uma vizinha boa? Valorize isso. Passar, porque é difícil o negócio. Meu Deus. Desse jeito que a Patrícia não tem vizinhos? Como assim? Ah, salas comerciais. Ah, tá. Ai, ai, mas às vezes é melhor não ter, viu? Sinceramente falando. Dona, obrigada, pessoal da massa. Tô mandando mensagem pra vocês. E vocês não ouviram meu áudio. Calma, fique brava não. Você chegou a bola de fazer. Fica brava não, moleque. São muitas mensagens aqui. O seu nome, cadê o seu nome? Pra começar a nossa conversa aqui. Ah, não tem. Mas nem no seu perfil tem seu nome? Agora o sucesso. Cadê seu perfil aqui? Fica de quatro. Deus é fiel, legal. Amém. Mas não tem seu nome aqui também, né? Me conte o seu nome. Cadê o seu fone final? 5033. Fica brava não, são muitas mensagens aqui. No Brasil todo e fora do Brasil também. Então, mulher, eu tento dar conta do recado, difícil. Mas a gente vai tentando, tá bom? Bem-vinda, boa noite, quem é? Fala, meu patrão, fala, meu patrão. E aí? Boa madrugada pra nós. Gostaria de pedir uma música aí, Pele Morena, da banda Asas Morena. Opa! Eu acho que o nome é esse aí. Positivo? Positivo. Aqui a gente é massa, hein? Grande. Tamo junto. Tamo junto então, cara. E olha, o programa é longo, hein? Até às 5 horas da manhã. Tamo junto com vocês aqui na massa. O nosso tema, calma aí que eu vou trazer o tema pra você participar também. Tema dessa madrugada, o tema confesso que eu não sei ainda. Gosto de emoção, então já viu, só vejo em cima da hora. Mas já aviso que palavrão não pode. Ah, não, claro que não, né? Lógico que não pode. Mas claro que não. Mas você pode mandar o seu áudio. Com até um minuto dá pra falar muita coisa, hein? Muita coisa. Espero vocês por aqui também. É só chamar no WhatsApp da massa. Emily, tudo bem, Emily? O Evandro, rodando agora por Gaspar, em Santa Catarina. Tem a foto aqui do carro sintonizado na Massa FM. Vocês estão bem aí, gente? Um abraço, viu? Bem-vindos, bem-vindos. Tem áudio por aqui, deixa eu te ouvir. Venha pra cá. Fala, Diego. Opa. Fala, galera da Massa FM. Bom dia a todos. Dia. Aqui quem fala é o Douglas, motorista de caminhão. Sou de União da Vitória, no Paraná. Estou acompanhando a Massa FM. Essa noitada bruta aí. Estamos se aproximando da Clabin, Telêmaco Borgo, fazer um despejo e virar de volta, curtindo a Massa FM. Toca uma música do Natanzinho, ó. Natanzinho Lima aí, Diegão. Fazendo um favor pra nós curtir aqui, tá bom? Tá bom. Me apaixonei nessa morena aí. Especialmente pra minha esposa, Adriana. Apaixonado da minha morena, 23 anos já de casado. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Deus abençoe essa união cada dia mais e mais. E muito sucesso pra você também no trecho, junto com a Massa FM. Gente, eu volto já com um tema pra você participar pelo nosso WhatsApp. Beleza? 12:26 aqui na Massa. Bom dia. Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim você vai ficar louco. Ciúme possessivo, nunca põe fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou. No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já nem sei o que fazer.

Massa FM. Companhia da Massa. Não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Esse é o começo e não o fim. FM, Gustavo Lima, Café e Amor aqui no nosso Companhia da Massa, com o nosso tema dessa madrugada a partir deste momento. Para você dar sua opinião aqui, para você colocar o seu ponto de vista, você pode mandar o seu áudio aqui no WhatsApp da Massa. Sério. 11-3509-9290. Segue a Massa FM também pelo nosso Instagram, @MassaFMOficial. Cada coisa que acontece, que eu vou te contar, hein? Cada situação, meu Deus. Ai, ai. Eu não sei se vocês ficaram sabendo sobre essa notícia aqui, recente, muito recente. Mas parece que um homem, ele é maranhense, inclusive. O nome dele, Elenilton. Elenilton viralizou em redes sociais após a repercussão de que teria vendido, entenda bem o que eu vou falar. A situação dele começou a ter uma grande repercussão porque parece que ele vendeu os próprios testículos. É. As bolinhas, né? Assim, ó. Cala de boca. Vendeu. Parece que o cara mandou arrancar. E as duas uma vez só. Embora o caso tenha gerado grande debate, claro, muita curiosidade também, ainda não existe uma confirmação oficial sobre a veracidade dessa negociação. E é lógico que os especialistas, eles ressaltam aqui que a venda de órgãos é uma prática ilegal aqui no Brasil e acarreta graves riscos à saúde, enquanto internautas questionam a autenticidade e os limites éticos dessa história. Rapaz do céu, será que ele vendeu? Não. Aí você me pergunta, mas o cara vendeu, tá bom. Você tem uma noção do valor que ele pediu? A nota fala o seguinte: ele vendeu, teria então vendido, né? As boletinhas lá e tal. Por cerca de 13 milhões e meio de reais. 13 milhões e meio de reais. Não. Sim, sim. Será que isso aqui é verdade, hein? Mas não é possível, não. Rapaz. Ok, 13 milhões e meio, lógico. É um montante considerável. Ah, não, né? Não pode, não. É proibido isso aqui, pô. Não. Mas vamos colocar aqui, ó, não é proibido. Não é proibido. Vamos brincar de faz de conta, viu? Isso aqui é proibido aqui no Brasil. Não viaja, não, hein? Aqui no Brasil é proibido. Não pode fazer isso. Mas vamos brincar de faz de conta. Tá bom? Brincar mais de conta. Você acha que se no Brasil fosse permitido, tu acha que muita gente ia acabar vendendo um órgãozinho aqui, essa boletinha lá, arranca isso daqui, faz o Pix. Você acha que vale tudo assim por dinheiro? Chega nesse ponto, né? Você conhece alguém que de repente faz ou faria tudo por dinheiro? Você teria coragem? Não precisa ser necessariamente o que esse cara aqui parece que ele vendeu. A informação não foi confirmada ainda, mas parece que vendeu, não sei. 13 milhões e meio de reais. Você teria coragem? Uma coisa é você fazer para ajudar um parente muito próximo. Outra coisa é pelo dinheiro, né? Você teria essa coragem ou não? Ó, seja sincero, viu? Tu seja sincera aqui. Não quer falar teu nome? Ótimo! Não há problema nisso. Mas coloca no começo da mensagem, tá bom? Mas será que esse cara vendeu a... Não é possível, não. Porque, ok, vamos colocar que o cara vendeu. Vamos pensar que o cara vendeu. 13 milhões e meio de reais, ok. Se usar bem a cabeça, não precisa trabalhar mais, nunca mais na vida. Certo? Nunca mais na vida. Mas o problema é o seguinte: as boletinhas arrancou fora. Mas não e o prazer na vida? Arranca o bichinho fora. E aí? Um monte de grana no bolso, mas não consigo fazer nada? Não, quero não. Ah. Oh, o Gabriel tá por aqui. Gabriel é Uber em Mauá. Eu venderia o pirulito. Por que não tá usando? Ah, para com isso, cara. E depois de tanto love, aí eu... É sério o assunto, pô. Coisa séria, mano. Você acha que no Brasil, assim, se no Brasil fosse liberado, pudesse fazer isso, se fosse permitido, que não é permitido, você sabe disso, né? Não é permitido, mas você acha que muita gente sairia aí vendendo? Ah, vou vender isso aqui. Quanto que você me dá? Tanto. Então vamos lá. Cirurgia. Você teria coragem pensando na grana? Você acha que você teria essa coragem ou não? Vamos supor que essa informação aqui, esse caso do Helenilton, aqui de fato, vamos colocar que é verdade lá, o cara foi lá e vendeu. Os caras ainda não apuraram, né? De fato, a veracidade dessa negociação ninguém apurou ainda, mas vamos colocar que foi verdadeiro isso aqui, que é verdadeiro. O cara arrancou lá. 13 milhões e meio de reais. Meu Deus.